aos trancos e barrancos, a gente vai, cai, levanta, mas independente aí das dificuldades, como é que a gente tem que seguir na caminhada? Sempre na fé, né, mano?